Lua do Bálsico. Novo Búfalo do Marajó. Alô, galera de Bragança! E é o Búfalo? É o Búfalo. E é o Búfalo? É o Búfalo. DJ Darlan na área pra gravar o CD ao vivo pra galera do City Park. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Joga! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Tem que ser o quê? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Um, dois, três! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Bora detonar mais uma, senhor! Peraí, precisa conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá. Você olha, fez encontrando meu. Obrigado a todos os presentes, simplesmente pra Gujiba! Tô querendo novamente ver, pra hoje em dia eu falo pra você. É decisão, apertou no coração. Yeah. Aquele é Perlan! Tô na área! Aqui! Só um dia te perder, fiz essa calça pra não esquecer. Pra mim, deixa eu olhar pra você. Fala, Chico! Vou te dizer: Hotel Milênio, o melhor em Bragança! Meu, o seu peito nunca me esquecer. E as meninas do Alto Paraíso! Santorini. Simone Almeida, Regi. Senhorita Bárbara Almeida, que tá curtindo hoje a revolução com a gente. Que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Bora virar mais uma, senhor! No oferecimento de mídia Sufiué. Kennedy Felipe, o Johnny Vetrox e o Cleberson Móveis, o homem do Bingão também, um abraço do Búfalo. Búfalo. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero. O homem do posto tá ali do lado. Alô, homem do posto! Pra esperar o tempo castiga, eu preciso te encontrar, pra te falar. Búfalo. Olha eu aqui no escuro. Agora é Búfalo. E Ampli Boy ali do ladinho. Alô, Gilzinho. Alô, baby, o baby tá na sua terra que ele ama. James Unai, Andrei Super. E a família dos pegadores da live. Meu coração, isso é pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Yeah! E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Morena Rai e o Rodrigo Rezende ali ao lado do meu grande parceiro Kleber do Minizal, representando a família Minizal. Ah, pra ele ter. Valeu, meu bingo, aquele abraço. Queria me amar. Alô, Costela! Ele está na área. Onde é que você tá, Costela? Ao lado esquerdo. Vejam só. Hoje eu vou dar-lhe a tapa. Gerente Jean, Edson, Nenê do Frango, Nildinho do DVD, Equipe Turbo, Saúde de Augusto Correia. Júnior Santorini. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, tão, tão. Santorini. Uma pura. Alô, Paulo do Golfe. Vai no caquiabo, caquiabo. Genésio do Palio. Falou, Adriane. E ela vai se vingar agora, então joga. Joga, então joga. Bora, cabeludo. Então joga o popô na pista. Então joga. Renan Pessoa, William Souza. Show do Búfalo. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Giovanni Cobra na água, Lisandra, Carol Cardoso, comemorando seu aniversário. Parabéns pra você, Carol. É na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão. Pressão, pressão, pressão, pressão, Bragança. Parabéns, meu grande parceiro Jefferson. O Jefferson Promonte, viu, gente? Esse cara que a gente tem um respeito, uma admiração, um carinho muito grande. Afinal de contas, foi o cara que abriu as portas pro nosso movimento de aparelhagens lá no oeste do Pará. Alô, Jefferson! Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego... Tem que ser assim, ó! É cocada boa, não é? É cocada boa... Vingadores! É cocada boa, não é? Pode soltar a batida, o bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma p... Chegou o DJ que agita, Darla. E a galera da baixada, Eduardo Ravilha, Sidney Marquinhos Júnior, olha o Louro Mix Júnior, o Dão dos Vingadores do Gelo, ali, ó. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Yeah. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o... Arrepia! O Búfalo. Sempre dizia pra aquela filha da... Todo dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da... Todo dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. E a minha galera de Caparema ali do lado. Tá na área. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra. Falou Edmilson do Impacto de Ciclone. Cuiarano, Daniel do Cafezal também tá na área. Sarra, tudo sarra, tudo sarra, sarra, sarra, sarra. Minha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Pum, pum. Um gostosão, papo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou. DJ Lohan que tá tocando. Wesley Brito, toma Joga Bonito e a primeira dama, Giovanni. O Binho da Joga Bonito, o Lucas, o Rafinha. Vem e bota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vai botar elas pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chega o emocionado, investe pra beijar na boca. Depois quer comprar vantagem, falando que é obrigado. Aí eu vou ter que zoar, beijo depois que ela mamou. Quem sabe vai? O pó de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o pó de pelo. Ela é o pó de pelo. Hotel Milênio, melhor de Bragança. O pó de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o pó de pelo. Vai ela pra mamar. Obrigado, meu grande parceiro Samuel da Quebra Firma, ao lado do meu grande parceiro Frank Gaba. E a galera do Gabi Saudi, do Gaba Saudi. Aqui, sempre, agora. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E ampla e boy, aranha. Bora, bora, bora, bora, bora, chama, chama. Gabriel. Faz a roda, e faz a roda. Chama a moleca pra dançar. E faz a roda, e faz a roda. Chama pra dançar. Solta! Bota na pressão, potentes. Bota na pressão, potentes. Bota na pressão. E a família de zoeira lá do Samão da Bala. Era bandida, não era tu que era bandida. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Casa Digital, o Marquinho do Submetrô e a Marília, o José Luiz Aideg e a galera da Panificadora Santa Maria de Bragança. É o Michael Schneider. Alô, Iago, passa o laser do Darlan. Araújo gosta! Vai! Vai! Vai! Vai! triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parará quer te falar. DJ Darlan! Me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. E a galera do Par do Corinthians, chama Andréia! Júnior Doribor! Andréia agora dá! Revolução! Rony do Beco, já do conceito. Um abraço pra você. Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as meninas... Pude, é aqui, viu? Do lado, o que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Os amigos envolvidos é putão treinado. Pega a... Andréia. Esticado de varinha e muito mal de lança. Felipe Catapulta! Bandido não dança, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga isca pra espiranha. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. É, DJ Mel. É porque foi um atrás do outro, né? Sem mulher! Um, dois, três, vá! Búfalo do Marajó. Tô passando mal. Ai nada, papai. Tamanho acima do normal. Tô passando mal. Já tá confirmado dia 15. 15 de setembro. Acima do normal. Testão do cafezal, quem é que toca? Meninas. Búfalo. Coloca no do. É o Búfalo. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. Joga tudo! Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Eu de Camaro. Olha meu parceiro Paulo Tasso! E a galera de Caparema aqui do lado com a gente. Um abraço pra vocês, obrigado! Alô André! E a galera lá do Corinthians, Corinthians! Revolução. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Quem sabe começa, vai! Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei. Tira. Esse jeito mesmo. DJ Ellison Produções, de Santa Maria. Obrigado, Luiz Marcelo Júnior, lá no Friburgo, Júnior das Anhas, patrocinador oficial do nosso povo. O Búfalo do Marajó. A festa tem sequência, a festa tá bacana. Aqui a sua festa acontece. Chama! Sou vaqueiro apaixonado pelo Marajó. A emoção é vencer em Barretos e no Tafajós. Quando escuto o mugido do búfalo, arrepio e bato o pé sem dó. Bora, Gushima! Até o chão, chama ela! Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina estrangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que papatão, grandão. Bora, meu parceiro Júnior, tô de boa! Grandão, que papatão. Bora, Déborazinha, na revolução! Revolução, não. Vamos lá! Grandão, que papatão, grandão. Na verdade, não foi, viu? Grandão, papatão. Embarcações! Deixa eu mandar um abraço ao meu grande comandante Del. Ele tá aqui com a gente. Esse sim é gente boa! Lindo. Ele mesmo! Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina chama galha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua seda. Dá em nada, papai. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Falou, meus vingadores do gelo. Ai, papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Sinto que essa aqui, ó. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Aqui tem trabalho, viu? Olha a galera do Bingão dos Móveis. Cleverson Móveis, o homem do Bingão, na verdade. O Johnny Vetrox também tá por ali com a gente. Um abraço, alô, meu parceiro Genésio. O Spang e o Paulo. O Ganso, o Debeco, o Ereto. Aqui. Se dá perdido e vim aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Bora, cabeludo! Suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Só quem gosta mais é o Darlan e Bragança. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando de... Olha o homem do posto ali, garoto! Aí. Nossa! O homem do posto aqui, ele tem moral! Um abraço pra você. Nossa, que absurdo! Paulo do Golfe! É o Paulo do Golfe! É o Paulo do Golfe do animal! O animal! Da cor, da cor. Jameson da Nike, Andrei Super, os pegadores da Nike, dia 4 de agosto, o sétimo aniversário, o Toro Pangadão faz a música. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith Nando DK no fluxo. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Tacou, tacou, tacou rabeta com força, com tudo. Taca rabeta com força, com tudo. Tacou rabeta com força, com tudo. Se eu tocar, senhor! Ô, Gigi, Gigi, Gigi, Gigi do céu. Qual é seu signo? Ai, quer saber demais, qual é meu signo? Eu sou, transariano. Joga! Fala muito interesseira. Tô transariando e tô querendo. E essa aqui, se eu tocar essa aqui, ó. Amava no tempo da escola. Mas você não me dava atenção. Eu pedi uma chance, até duas. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Que se fez? Mas o tempo parei, fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta. Quem gosta de curtir, gosta de dançar, meu irmão, meu irmão, meu irmão. É o DJ da tocando pra galera de Bragança. Faz a fila, faz a fila, faz a fila, vai. Aê, aê. Como é que é? Aê, aê. Renan. Aê. Renan Pessoa. William Souza. Aê. Família Classe A. Aê, aê. Sempre. Aê, aqui. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Vai dar beijo no lindão por causa do... Jefferson, compareça rapidamente lá na bilheteria, rapidamente, viu? Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vida. Safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua vida. Égua, ele me derrubou hoje, ai, porra. Muita sucessagem, você sou cara, cara, cara. Não dá em nada, papai. E se você pisar. Quem gosta dessa aqui, bora lá que se põe a pena. Assanhadinha, e só quebrar, só quebrar. E o negão chega no Búfalo, porque ele disse assim, pau, chegou a revolução. Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Alô, docinho! O docinho da panificadora! Então vem. Ele disse: Darlan, não tem! Darlan. Não tem pra você! Assanhadinha, bate, bate. Só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. A favela fica doidinha. Então vem, senta. Os amigos da farra, alô, ai, alô, tiririca, passo lento. Senta aqui, vai. Essas malandras, vai. Assanhadinha, vai. Só quebral, vral. Vem pra favela, vai. Fica doidinha, vai. Então vem sentando aqui. Bora estremecer! Bora dar um clima totalmente diferente! Quero ver você sair do chão agora! Bora, DJ Alexander! Vou fazer o seguinte. Quem já se decepcionou no amor, coloca a mãozinha no alto que eu quero ver. Só quem já teve. Na verdade, a gente sempre costuma dizer assim, ó. Quem não confia em homem safado, dá um grito aí. Eu vou tocar uma música aqui. Que na verdade, eu queria que vocês fossem as nossas vozes. Afinal de contas, é uma das músicas que atualmente mais toca. E quando toca, mexe com o coração dos apaixonados, né, Clailson? E se você quiser cantar pra alguém, fica à vontade também, viu? Quero vir já. Abre o jogo. Acabou. Pra que só desenvolva o seu amor. Ei, macaquinho. Um abraço pra você. Você machucou. Noite do meu lado. Beijo. Vai te embora. Jamais. Você tem moral. Um abraço, garoto. Amor. Canta. Um parabéns pra você. E minha paixão não é você. Olha, negão. Cuidado, viu? Vou demonstrar. Ele derrubou eu que me conhece, imagine tu, viu? E parabéns pra você que me fez entender. Seguidores minha do... Minha paixão não é você. Obrigado. Eduardo, Rafinha, Sidney, Marquinho, Júnior M. Um abraço aí pro Dieguinho, o Thiaguinho, o Neguinho também. Aqui no Badalha, essa galera desguiada, sempre junto com o Darlan, viu, Clayos? Darlan. Obrigado, seguidores! Seguidores do Búfalo, obrigado por... Acabou, pra quem só desenvolveu... Ali, para Vinícius, o Kia, o João e o Felipe também! Alô, Lourinho! Você imaginou, noite do meu lado, fica aqui imaginando, mas como pode cair nessa vaza de amor? E parabéns a você! Que... Eu, Felipe! Catapulta! Obrigado. Qual o som do teu coração, Felipe? É o Búfalo. Esse é um falso. E parabéns meu grande parceiro Paulo Tasso. Alô, Sabinho! É você. Fábio Macapá, bicho dali do lado. Alô, Ian! É um vou tocar mais uma que é sucesso. Essa aqui, ó. Vem com Elvis, vem. Quem gosta do Búfalo, dá um grito bem alto aí, garoto! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não há... Rodrigo! Rodrigo Rezende! Tá você é Gizmo! Forte abraço pra ti, viu? Fala, baby! Um abraço pra você. Bom, Chilzinho! Um abraço. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar. Alô, Sally Júnior! não faz biquinho. Você e sua esposa, receba um abraço do Darlan com muito carinho. É tu, quem me falou foi o teu olhar, quando o Elvis apagou a luz. Porque na verdade, o meu parceiro Sally Júnior hoje tirou um tempo pra vir curtir com a sua esposa, relembrar dos bons momentos junto com o DJ Darlan, viu? Faltou o Tarcísio por aqui e não veio, meu irmão, mas não vai lá. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Alô, papito! Alô, comadre Dani, simbora! Na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a... Deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro Adriano. E o Patrick lá de Coraci, tá juntinho, Genésio. Alô, Adriano! Alô, Patrick! Alô, Adriano! Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha. Ô, novinha, ô, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha. Ô, novinha, ô, novinha. Esse é o Búfalo! Festa tem sequência, a festa tá bacana. Aqui a sua festa acontece. Porque na verdade, né, quando a gente chega em Bragança, essa galera sempre nos recepciona com um carinho muito grande. E é por isso que nesse momento, você pega a sua gata pra dançar um pouquinho agarradinho desse jeitinho aqui, Clailson. Você se foi de mim um dia lindo. Júnior Lisboa, a Débora da Revolução. Revolução. E eu não posso esquecer do meu grande parceiro Jonathan. O Jonathan Tony Boa também. E Jonathan, vem de mora, deixa a mídia com o Darlan. Darlan. Jonathan! Valeu, meu amigo, aquele abraço. Eu brinquei de amor e você se entregou. Olha, galera, hoje tem Expo Car Bragança, todo pancadão. Isso, automotivos da região de Bragança, na BB. Amei aí, agora sou eu, quem chora por você. Agora sou eu, volta, vem me ver, eu te amo. Pega, Paulo! Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Canto da magia e encanta teu olhar. DJ Darlan, aqui. Búfalo. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Canto da magia e encanta teu olhar. Bora, cabeludo, lembra aí, garoto! Bora, baby, bora, Gilzinho! Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Evolução. É o Búfalo. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. É pra você! Nunca deixei de te amar. mais uma! Pega a gata, puxa pra dançar, mano! Giovanni Cobra na água, Lisandra, Carol Cardoso! Sempre ao lado do... O Anima! Costelão, Júnior Marajó, meu irmão. Lindo, lindo, lindo. Esse é. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. O cara que, quando morrer, vai direto pro céu, viu? O cara que mais levou chifre no estado do Pará. Não faz assim. Vem comigo, dance e me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pode repare, mexe esse corpo, vem comigo, dance e me lance nesse swing. Bora, macaquinho! Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Banda. Vai virar, vai virar, vai virar! Nossa, Zag Sound, meu irmão! Meu irmão. Sempre. Até o amanhecer. Ele é de casa, viu, Vinícius? Para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody. Joga tudo! Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão do Alan. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Bora detonando, detonando, detonando, detonando, detonando! Olha o Buvalo! Acho melhor! Johnny Vertox e o Cleberson Móveis ali, ó. Sagrada é uma aparelhagem que não se compara, que toca noite e dia e você não para. Me chamam um trementão, outros de treme terra. Ele é o Tupinambá, ele é da galera. Esse é o novo som, é um tecnobrega invadindo a região, fazendo a nossa festa. É música, é viagem, é o som das aparelhagens, é tecnologia, isso não é bobagem. Agora eu tô legal, adoro essa parada, curtindo o Pinambá com a minha namorada. Ele é um show de som, o som é uma porrada, você vai conferir, não vou dizer mais nada. Agora vou dançar com a minha gata, curtir minha noitada, depois ir pra casa. Thank you. caramba, essa dupla é de asa. Novo Badala Som. O Búfalo é perfeito. Eu não quero ver ninguém parado! Obrigado, Jameson. Obrigado, André. Super Luiz, aí deve os pegadores aqui, ó. Tô sabendo que... Los tiene fuerte bailando y se baila así. Y así. Não, batata é respeitado, viu? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Absolutamente as melhores tocando pra você se ligar. Esse é o Búfalo. Aô, morena, pra que cheirar a rosa se o cravo é mais cheiroso? Pra que beijar no rosto se no chifre do búfalo é mais gostoso? Na verdade, tocando pra você. E quem sabe pode cantar essa aqui que eu quero ouvir bem alto. Deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, deu, búfalo, deu, búfalo, deu, búfalo, deu, búfalo, o búfalo do Marajó, o búfalo. É ser feliz, andar tranquilamente. Obrigado, meu grande parceiro, Júlio Torimó. Obrigado, Débora da Revolução. Obrigado, Jonathan. Olha o homem do posto ali com a gente. Ele, meu parceirão, presente na área. Renan Pessoal, William, Rosa, Jorge Santos. Família de Zue. Eu só quero é ser feliz. Sasaki lembrar de uma feliz. Do tempo que ele era gol, gol, gol. Bruno, gato mestre, parceria que deu certo em Belém e Bragança. O homem é bom. Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.